Fala galera, tudo bem? Se você faz parte das centenas de pessoas que gostam deste quadro de leitura de temas, compartilhe com um amigo antes de começarmos a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para a resolução de crimes violentos no Brasil. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. A Polícia Federal realizou neste domingo, 24 de março de 2024, 3 mandados de prisão preventiva relacionados ao homicídio da então vereadora do PSOL, no Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Segundo confirmaram fontes da Polícia Federal, foram presos os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além de Rivaldo Barbosa. Eles estão na Penitenciária Federal de Brasília. Chiquinho Brazão é deputado federal e chegou a ser secretário especial de Ação Comunitária da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele era filiado ao União Brasil. No começo da noite de domingo, o partido decidiu expulsá-lo. Seu irmão Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eles estavam sob investigação no caso, a partir da delação do ex-policial militar Elcio de Queiroz, acusado de ter dirigido o carro usado no assassinato de Marielle e Anderson. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se manifestou no início da tarde reiterando informações já divulgadas sobre os presos. Na declaração, durante entrevista coletiva em Brasília, Lewandowski afirmou que a conclusão das investigações e as prisões são um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada. O terceiro preso preventivamente, Rivaldo Barbosa é ex-diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em postagem no ex-Twitter, neste domingo, Marcelo Freixo, que na época do crime era deputado estadual pelo mesmo partido de Marielle, declarou: "Foi para Rivaldo Barbosa que liguei quando soube do assassinato da Marielle e do Anderson e me dirigia ao local do crime. Ele era chefe da Polícia Civil e recebeu as famílias no dia seguinte junto comigo. Agora, Rivaldo está preso por ter atuado para proteger os mandantes do crime, impedindo que as investigações avançassem. Isso diz muito sobre o Rio de Janeiro." Segundo a fonte da PF, ouvida pela BBC News Brasil, a morte de Marielle teria sido encomendada por conta da resistência da vereadora a um projeto de lei que regulariza condomínios na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Zona Oeste tem bairros controlados por milicianos que exploram empreendimentos imobiliários na região. Texto 2. Apenas um em cada 3 assassinatos cometidos em 2019 no Brasil foi esclarecido até o fim de 2020. De 41.635 vítimas, só 15.305 tiveram o autor apontado pelos órgãos de polícia e justiça. O levantamento é do Instituto Sou da Paz. O estudo, com base em dados dos Ministérios Públicos e Tribunais de Justiça de 19 estados, revela que o índice de 37% de homicídios esclarecidos piorou ante o levantamento anterior, com dados de 2018, quando 44% tinham sido denunciados até o fim do ano seguinte. A média mundial de elucidação de assassinatos é de 63%, segundo o estudo. Números. Para fazer o levantamento, o Instituto Sou da Paz pediu dados às 27 unidades da federação por meio da Lei de Acesso à Informação. 8 estados responderam, mas não produziram dados necessários para o cálculo do indicador. Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. Entre os que enviaram informações com qualidade para compor o índice, Rondônia foi o que mais esclareceu homicídios de 2019, com um percentual de 90%, seguido por Mato Grosso do Sul, 86%, e Santa Catarina, 78%. Os piores resultados foram Rio, 16%, e Amapá, 19%, seguidos de Bahia, Pará e Piauí, cada um tendo esclarecido 24% dos homicídios. São Paulo reduziu de 46% para 34% o índice de esclarecimentos. O Paraná melhorou de 12% para 49%. Para Carolina Ricardo, diretora executiva do Sou da Paz, o poder público ainda tem muito a avançar para aumentar a resposta a esses crimes, garantindo às famílias e à sociedade o direito à verdade e à justiça. O Brasil está abaixo da média de resolução de assassinatos nas Américas, soluciona 37%, contra 43%, e distante dos índices da Ásia, 72%, e da Europa, 92%. Texto 3. A literatura em criminologia aponta que uma das ações mais eficazes na redução de homicídios é prender os homicidas. Mas esse entendimento não está consolidado na cabeça dos policiais nem dos governadores, afirma Arthur Trindade, professor da Universidade de Brasília, UNB, e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. A roda dessa história só vai se mover no Brasil quando tivermos o Índice Nacional de Resolução de Homicídios. Trindade explica que as informações sobre homicídios estão divididas em sistemas de dados de três instituições diferentes: a Polícia Civil, que investiga a autoria dos assassinatos, o Ministério Público, que denuncia quem foi apontado pelas investigações como autor, e o Tribunal de Justiça, que julga os casos. Essas instituições são como três planetas distintos, que só vão se alinhar se houver um esforço coordenado, o que nunca aconteceu, critica ele. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma imagem. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.